Seção 16 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Asno e o Mercador, de Esopo. Um tendeiro caminhando para a feira levava um asno carregado de mercadoria, que de muito fraco andava devagar. O mercador, cobiçoso, com desejo de chegar, dava tanto no asno que não podia bolir-se, que caiu no caminho com a carga e morreu. Depois de morto, o esfolaram, e da pele lhe fizeram um tambor, em que andavam de contínuo tangendo e batucando. Moralidade: os que sabem aproveitar-se dos trabalhos da vida e se aparelham para a morte, descansam nela. Porém, os que, como asnos, morrem sem se lembrar que há outra vida, depois de padecerem nessas suas desventuras, são na outra escarnecidos e atormentados pelo demônio. Pelo que com acerto são comparados nessa fábula a jumentos, cuja pele é na morte e na vida bem corrida. Fim de O Asno e o Mercador.